fazer pra pôr de volta o meu amor no seu peito? Você não sabe como estou, sozinho aqui sem seu amor. Essa saudade que não me deixa dormir. Eu vejo o mundo desabando sobre mim. Eu não consigo aceitar outra pessoa em meu lugar. Se a gente tinha tantos planos pra viver, é tão difícil tudo aqui lembrar você. Aonde foi que a gente errou pra separar nossos caminhos desse jeito? Me diz o que devo fazer pra pôr de volta o meu amor no seu peito. Meu coração quase parou quando você de mim sumiu. Eu me perdi feito uma gota no oceano. Viu? Mas eu te quero, anjo meu, ainda te amo. Eu não consigo aceitar outra pessoa em meu lugar. Se a gente tinha tantos planos pra viver, se tudo aqui lembra você. Aonde foi que a gente errou pra separar nossos caminhos desse jeito? Me diz o que devo fazer pra pôr de volta o meu amor no seu peito. Meu coração quase parou quando você de mim sumiu. Eu me perdi feito uma gota. Eu te amei, me machuquei. Você brincou, fez que não viu. Mas eu te quero, anjo meu, ainda te amo. Meu coração quase parou quando você de mim sumiu. Eu me perdi, feito uma gota no oceano. Eu te amei, me machuquei. Você brincou, fez que não viu. Mas eu te quero, anjo meu, ainda te amo. Mas eu te quero, anjo meu, ainda te amo. Mas eu te quero, anjo meu, ainda te amo.